paz do Senhor. Ninguém erra quando diz, graças a Deus, isso foi Deus que me deu. Porque Deus, ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não tem lugar nenhum. Porque segundo lugar, Ele não pode ficar na vida de ninguém. Hoje eu ouvi o testemunho de um homem chamado Ted Williams. Ele era um mendigo, estava pedindo dinheiro nas esquinas. Aí ele fez uma placa, estava escrito, eu tenho um dom que Deus me deu, a minha voz. Por favor, alguém, me dê uma chance. Foi a expressão daquilo que começou de dentro para fora. Reconhecer que Deus é que dá todas as coisas. Mudou a vida de um dia para o outro, porque agora chovem contratos para ser locutor. No testemunho dele, ele diz, tudo é glória a Deus. Eu não estava dando glória a Deus, por isso eu perdi. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.